Voltamos a apresentar Fronte, aqui na Transamérica. Fronte Transamérica 104.5 e transamericafoz.com.br. Agradecendo aí a todos que nos acompanham nesta manhã de sábado e avisando aí, né, que no domingo temos o programa Histórias e Memórias aqui na programação da Transamérica Foz, das 10 ao meio-dia, contando histórias aqui da nossa cidade, né, uma ação tão necessária, tendo em vista aí que, pelo menos por parte do poder público, o planejamento, a preservação dos bens históricos, dos relatos históricos, enfim, da história material e imaterial aqui da nossa cidade ainda é, né, um sonho distante aí, pensar-se, por exemplo, num museu, enfim, ainda é uma ação que, no que diz respeito à preservação, ainda é fraca aqui na cidade de Foz do Iguaçu. Não deixe de acompanhar amanhã das 10 ao meio-dia o Histórias e Memórias. Hoje tem jornada esportiva a partir das 8 horas, futsal amanhã a partir das 5h30 também, futebol aqui nas ondas da Transamérica Foz. E lembrando que você pode concorrer aí a um smartphone na nossa programação, um smartphone da Sky Devices. Para saber como participar, como concorrer, ó, dá um pulo lá rapidinho na fanpage da Transamérica Foz no Facebook e envia aí, né, uma mensagem para o nosso WhatsApp 45882828 com a hashtag Tô Ligado, para participar então desta promoção Transamérica e Sky Devices. Agenda Esportiva. Sidney Buzanello, bom dia. Bom dia e um forte abraço para você, Guilherme, e para os ouvintes da Transamérica. E olha, esse fim de semana de muita movimentação na equipe esportiva aqui na Transamérica Foz, eu até estou tentando imaginar como é que vocês vão fazer, porque hoje, sábado, vocês estão indo para Ponta Grossa transmitir a partida do Foz Cataratas Futsal na Série Ouro do Paranaense, e amanhã já estão de volta aqui para transmitir o Foz no Campeonato Paranaense no ABC. Como é que vai ser essa ginástica aí? É dose dupla de trabalho, dose dupla em termos de jornadas esportivas nesse fim de semana, Guilherme. Depois que eu terminar a conversa com você, agora na sequência, a gente já pega a estrada rumo a Ponta Grossa, porque hoje, às 8h30 da noite, tem jornada esportiva, Série Ouro, Futsal Paranaense, direto do ginásio Oscar Pereira, jogo entre Ponta Grossa e Foz Cataratas Futsal. Voltamos de Ponta Grossa e amanhã, 6h30 da tarde, outra jornada esportiva com o Foz Futebol Clube recebendo o Paraná no estádio do ABC. Jogo de ida das quartas de final do Campeonato Paranaense. Sábado futsal, domingo futebol, muito trabalho para nós da equipe 10 do rádio, muito esporte para o nosso ouvinte. Falando aí especificamente do futsal que nós teremos hoje aqui na transmissão na Transamérica Foz, como é que está a preparação aí do Foz Cataratas Futsal, que vem de vitória, inclusive, ganhou no meio da semana aí contra a equipe do Marreco? Ganhou na última terça-feira, venceu o Marreco de Francisco Beltrão aqui mesmo em Foz do Iguaçu por 4-3, um jogo bastante disputado, difícil, e hoje tem mais um compromisso encarado com muita seriedade, porque o adversário também, a exemplo do Marreco, é um time de muita qualidade, Guilherme. Ponta Grossa, que até agora realizou 2 jogos na Série Ouro e venceu os 2. E tem o Baiano, né, que é o multicampeão técnico de futsal aqui no estado do Paraná, são 5 títulos do Baiano. E o Ponta Grossa vem embalado com 2 vitórias, joga em seu ginásio, certamente terá o apoio do seu torcedor. Então a gente prevê muita dificuldade para o Foz Cataratas hoje à noite. Mesmo assim, há uma esperança em termos de buscar um resultado positivo lá em Ponta Grossa, porque o representante iguaçuense vem evoluindo. É claro que é um início de campeonato ainda, foram apenas 3 partidas, vitórias contra Toledo e Marreco, e uma derrota contra o Umuarama. Mas o time apresentou um bom futsal, vem evoluindo. Alguns jogadores que ainda não conseguiram atuar bem, Guilherme, a gente sabe que eles têm um potencial para jogar muito mais do que jogaram até agora. Casos de Augusto, de Leandrinho. Então fica essa expectativa. Agora, a gente sabe que lá, dentro do Oscar Pereira, historicamente, as equipes de Foz não conseguem resultados positivos lá. Eu me lembro que no ano passado estivemos lá e foi 4-4 o jogo, quando o Foz Cataratas deixou escapar a vitória no finalzinho. Se acontecer novamente um empate, hoje à noite lá em Ponta Grossa, a gente vai considerar um bom resultado, diante de tudo isso que eu já falei, da qualidade do adversário. Agora, quem não pode pensar em empate, vamos ser sinceros, né? É o Foz do Iguaçu Futebol Clube, porque o empate em 3-3 na primeira fase com o Paraná Clube doeu ali pro torcedor iguaçuense, e é fundamental buscar os 3 pontos, essa vitória em casa no jogo de ida, para tentar uma classificação para a próxima fase aí, nesse jogo de domingo, às 6h30 no ABC. Olha, aquele 3-3 realmente ficou engasgado, né? Na garganta do torcedor iguaçuense, porque o Foz ganhava por 3-2, já com 45, 46 do segundo tempo, dentro dos acréscimos já, um homem a mais. O Paraná tinha o Nadson, que foi expulso, e o Foz deixou, na verdade, escapar aquela vitória. Menos mal para o Azulão da Fronteira, que aqueles 2 pontos que escaparam naquele dia não fizeram falta. O time mesmo assim conseguiu se manter na primeira divisão e, melhor ainda, se classificar para a fase de mata-mata. Só que vem um Paraná para Foz do Iguaçu nesse fim de semana, Guilherme, um Paraná mais forte do que aquele. Volta o Lúcio Flávio, artilheiro, volta o Marcos, goleiro titular, bastante experiente. Então a gente tem que considerar hoje, antes de a bola rolar, o Paraná como favorito. O Foz foi o 8º na fase anterior, o Paraná foi o líder, realizou a melhor campanha. Então, isso tudo antes de começar a partida, a gente dá esse favoritismo ao Paraná. O que Foz vai ter que fazer para surpreender o Paraná Clube? Marcar muito e não perder as poucas oportunidades quando elas aparecerem. Tem que fazer gol. O empate realmente para o Foz não seria um bom resultado, porque no fim da semana que vem terá que ir a Curitiba, na Vila Capanema, e a gente sabe que lá dentro do estádio do Paraná as coisas vão ficar ainda mais complicadas para o Foz Futebol Clube. E eu torço aí para a nossa defesa se acertar finalmente nesse jogo aí, o Foz que vem tomando muitos gols nas partidas, enfim. Mas eu não vou tomar mais o seu tempo, Sidney Busanello, porque eu sei que você e o Alessandro Cunhasque já tem aí que embarcar em direção à Ponta Grossa. Ó, boa viagem para você e nos vemos amanhã na jornada. Muito bem, a gente já vai pegar a estrada então agora, BR-277, Guilherme, rumo à Ponta Grossa. O Alessandro Cunhasque está prontinho já também para iniciar a viagem. A nossa jornada hoje no futsal, hoje à noite, começa às 8 horas e às 8h30 tem bola rolando para Ponta Grossa Futsal e Foz Cataratas. E amanhã, só confirmando, nossa jornada começa às 5h30 da tarde, com bola rolando às 6h30 da tarde. É bom alertar o torcedor para o horário. O Foz vai enfrentar o Paraná amanhã no estádio do ABC. 6h30 da tarde começa a partida no estádio do ABC. E você, mais uma vez, estará conosco no nosso plantão esportivo. Tá certo, então? Guilherme, um abraço, até amanhã. Participação de Sidney Busanello aqui no Front Transamérica. E lembrando, né, que o melhor noticiário esportivo da fronteira está presente no programa Papo de Craque, de segunda a sexta-feira, às 18h, aqui nas ondas da Transamérica Foz. E fique ligado também, porque vai rolar sorteio de um smartphone Sky Devices. Isso mesmo, smartphone Sky Devices. Neste fim de semana aqui nas ondas da Transamérica Foz. Para faturar, fique aí sintonizado nas transmissões esportivas aqui da rádio, né? Você vai receber detalhes de como fazer para participar. Hoje à noite, a partir das 8 horas, tem Ponta Grossa e Foz Cataratas Futsal pela Série Ouro do Paranaense. E amanhã à tarde, a partir das 5h30, tem Foz do Iguaçu Futebol Clube e Paraná Clube, o jogo de ida das quartas de final do Campeonato Paranaense. Ou então você faz o seguinte, né? Dá um pulo ali na nossa fanpage Transamérica Foz no Facebook. O resultado sai neste domingo, depois do jogo do Foz, aqui nas ondas da sua rádio. Ó, cruza os dedos, vai que você ganha, né? Vamos de música, Front Transamérica, até meio-dia. She don't lie, she don't lie, she don't lie. Programação musical aqui nas ondas da Transamérica Foz, hoje homenageando aí, né, ele, o aniversariante da semana, Eric Clapton, 71 anos, a música se chama Cocaine, cocaína, mas ó, não estamos fazendo apologia às drogas não, tá, nossa apologia é apenas para a boa música, se bem que por falar de droga, né, ô droga, chegou aquela hora... A hora de fazer selfie com a linguinha de fora e postar nas redes sociais. A hora de dar alegria ao povo brasileiro. Eu só queria poder dar alegria ao meu povo. A hora de trancar a porta com chave e proibir a entrada do alemão da Transamérica Foz aqui no estúdio. Porque o jogo é de 7 erros. A semana tem 7 dias e são 7 os pecados capitais. Pecados capitais. Emissoras da rede, atenção para o toque de 7, 7, 7, 7, 7, 7 a 1 da semana. 7 a 1 da semana, aquele palavreado chulo que você usa quando não sabe que está sendo grampeado, aquela notícia horrível de 1º de abril, mas que infelizmente é verdade, aquele padrão tático da seleção nas eliminatórias da Copa do Mundo, enfim, 7 notícias que são como gols da Alemanha no lombo do cordial cidadão brasileiro. São 7 massacres, senta aí que a pancadaria já está começando. 1. É uma semifinal. Escanteio cobrado na ponta direita, ele pulou para a área. Emendado, entrou! Miller! Da Alemanha! Sem marcação, ele botou a bola no barbante. E começamos o massacre da semana falando da seleção da CBF. Ô time encardido, né? Nós poderíamos ficar aqui falando horas sobre o jogo contra o Paraguai, mas o assunto aqui é outro, tá? Sabe por que, que a seleção não ficou no CT da Copa em Foz treinando para encarar a seleção do país vizinho? Olha, a imprensa nacional levantou a bola e encontrou algumas respostas. Por exemplo, um dos sócios do hotel lá em Viamão, no Rio Grande do Sul, é o zagueiro Lúcio, que atuou como auxiliar do Dunga na preparação para a partida. Bom, coincidência? Claro que sim, né? Claro que é, imagina. 2. Bola pra Miller, apontou, atirou, defendeu o goleiro, apontou, atirou, entrou. Da Alemanha! 11, camisa número 11, Marcos II. Na política, um dos assuntos da semana foi o chamado desembarque do PMDB do governo Dilma Rousseff. Isso significa, claro, né, que o vice-presidente Michel Temer está deixando o governo, ou seja, renunciando ao cargo, certo? Não, né? Pera aí. Tem algo errado nisso aí, né? Vale lembrar que, além de Temer, os nomes de Eduardo Cunha, presidente da Câmara dos Deputados, e também Renan Calheiros, presidente do Senado, foram citados na Operação Lava Jato. E essa é a linha sucessória, né? Que bela linha, né? 3. A defesa brasileira completamente apática, parada, e é o terceiro gol da Alemanha. No Paraná, o governador Beto Richa teve negado o pedido de seus advogados para que 3 testemunhas não fossem convocadas para depor na Operação Publicano, entre elas o homem que se apresentava como seu primo, o delator do esquema e também um ex-delegado-chefe da Receita Estadual. Em sua delação, o auditor Luiz Antônio de Souza afirmou que a campanha de reeleição de Richa foi irrigada com mais de 4 milhões de reais oriundos de desvios. O governador, claro, nega essas acusações feitas pelo delator. 4. O procurou, atirou, entrou. Gol! Um atrás do outro. É o quarto gol. Uma chinelada. Já no flanco político oposto, né, mostrando que o calo aperta tanto de um lado quanto do outro, a Polícia Federal anunciou o indiciamento da senadora Gleisi Hoffmann do PT e também de seu marido, o ex-ministro Paulo Bernardo, no procedimento aberto para apurar se a campanha de Gleisi em 2010 teria recebido recursos oriundos do esquema investigado na Operação Lava Jato. Segundo a Polícia Federal, há indícios suficientes para acreditar que sim, já a assessoria de imprensa do casal Gleisi e Paulo Bernardo nega a existência de irregularidades. 5. De novo fácil, os 29 de jogo. É o quinto gol da Alemanha. Pode crer, é verdade. Pegadinha de 1º de abril? Bom, jamais saberemos, né? Na quarta-feira, o portal G1 publicou que a mineradora Samarco apontou em um laudo enviado ao Ministério do Meio Ambiente que a contaminação da foz do Rio Doce, com um nível elevado de metais, seria resultado de um processo natural resultante do tipo de solo percorrido pelo rio. Bom, pelo sim, pelo não, o próprio G1 publicou uma nota dizendo que a mineradora desmentiu que tivesse afirmado isso. Enquanto isso, né, o ecossistema do Rio Doce vai mal, muito mal. 6. Montou, virou a bola esparada, entrou! Schürrle, é o sexto gol da Alemanha! E como se desgraça pouca fosse bobagem, a Câmara de Regulação de Mercado de Medicamentos autorizou o reajuste de até 12,5% no preço dos medicamentos no Brasil, em vigor já desde ontem esse reajuste. A regulação é válida para um universo de mais de 9 mil medicamentos com preços controlados pelo governo. E a título de comparação, tá? No ano passado, 2015, o reajuste máximo autorizado foi de 7,7%. Em 2014, o reajuste foi de 5,68%. E agora essa paulada, né? 12,5%. 7. Olha a descida, o chutão entrou. Alemanha 7, Brasil 0. Brasiguaios, eleitores fantasmas ou apenas brasileiros que deixam tudo para a última hora? Bom, como resultado do recadastramento biométrico obrigatório, cujo prazo acabou agora na quinta-feira, né? Mais de 30 mil títulos de eleitor foram cancelados em Foz do Iguaçu em razão da ausência de seus portadores que não compareceram aí para o recadastramento. O novo prazo para regularização agora, né? Se essas pessoas quiserem aparecer, é o dia 4 de maio. E quero apostar que vai ter fila quilométrica no Fórum Eleitoral lá no dia 4 de maio. Bom, já pintamos o 7, agora vamos ao Gol do Brasil! Ufa, entrou na área, driblou Boateng, pode marcar, tirou, entrou. Gol do Brasil, Oscar, aos 45 do segundo tempo. Oh, a taça do mundo é nossa, com brasileiro, não há quem possa. Coisa rara de se ver, mas aí vamos nós, notícias positivas da economia. Começando pelo dólar, cotado a R$ 3,59, o dólar comercial encerrou o mês de março com sua maior queda mensal em 13 anos, com o real recuperando aí 10% do seu valor em relação à moeda estadunidense. O brasileiro lá no estrangeiro. Já o índice principal da Bovespa, a Bolsa de Valores de São Paulo, registrou no primeiro trimestre de 2016 seu melhor desempenho desde o ano de 2009, com alta acumulada de 15,4%. No mês de março, o incremento nos papéis das maiores empresas chegou a 16,9%, que é o maior ganho observado desde o ano de 2002. E com essas boas notícias vindas da economia, nós chegamos ao final de mais uma edição do programa Fronte Transamérica, agradecendo aí pela sua companhia neste sábado, 2 de abril de 2016, o primeiro fim de semana do segundo trimestre do ano, né? E já sem nenhuma desculpa aí pro povo que diz que o ano ainda não começou, né? Eu sou Guilherme Wojciechowski, participaram comigo Jorge Pegoraro, Sidney Busanello, Márcio Barreto, Luciana Lauzini. Fronte Transamérica volta no próximo sábado, neste mesmo horário, neste mesmo canal. E não perca hoje à noite, a partir das 8 horas, a jornada esportiva para Ponta Grossa e Foz Cataratas Futsal, ao vivo dos Campos Gerais. Já neste domingo, a partir das 5h30, tem transmissão ao vivo do jogo de ida das quartas de final do Campeonato Paranaense de Futebol, direto ali no estádio do ABC, partida entre Foz do Iguaçu Futebol Clube e Paraná Clube. Não perca neste domingo também, das 10 ao meio-dia, mais uma edição do programa Histórias e Memórias de Foz do Iguaçu, aqui nas ondas da sua rádio. Continue na nossa sintonia Transamérica, a sua rádio, onde você estiver. Brasil, Brasil, Brasil, Brasil, a taça do mundo é nossa! Você acabou de ouvir Fronte. Voltamos no próximo sábado.